olha só o resultado. Presidentes, cantores, atletas, estrelas de cinema e televisão e milhares de pessoas comuns com ajuda providencial na internet, o desafio do balde de gelo se popularizou e chegou aos quatro cantos do globo terrestre. O desafio foi criado originalmente com o objetivo de aumentar as doações para o financiamento de pesquisas ligadas à esclerose lateral amiotrófica, ou doença de Lugeri, uma das mais graves doenças degenerativas. A Associação ALS, uma das entidades que vem sendo beneficiada pelo desafio, informou que recebeu 88,5 bilhões de dólares. Milhões de dólares, corrijo. O equivalente a cerca de 200 milhões de reais a partir do final de julho, enquanto no mesmo período do ano passado a arrecadação totalizava bem menos, 2,6 milhões de dólares, o equivalente a 5,9 milhões de reais. Olha só quanto esse desafio arrecadou, não é mesmo? E agora a próxima notícia do dia. Dólar cai 0,82% e vai abaixo de R$ 2,25 após pesquisas eleitorais. O dólar fechou em queda de 1% nesta quarta-feira e abaixo de R$ 2,25 pela primeira vez em quase um mês, reagindo a novas pesquisas eleitorais que mostraram que as chances de reeleição da presidente Dilma Rousseff do PT diminuíram. A moeda norte-americana caiu 0,82% a 2,2456 de valor em real na venda, após chegar a 2,2426 em moeda real na mínima do dia. Trata-se do nível mais baixo de fechamento desde 30 de julho, quando terminou em 2,2427 em valor real. Descobridor do vírus do Ebola critica a lentidão da OMS em agir na epidemia. O professor belga Peter Piotti lamentou o tempo de resposta das instituições de saúde internacionais. Um dos responsáveis pela descoberta do vírus do Ebola na década de 70 criticou a velocidade de atuação da Organização Mundial da Saúde, OMS, no combate à atual epidemia. O professor belga Peter Piotti é o atual diretor da London School e um dos mais importantes centros de estudos da doença no mundo, coordenado na administração de sua gestão. O número de mortos pelo Ebola já atingiu mais de 1,4 mil pessoas, de acordo com os dados da OMS, divulgados na última sexta-feira, dia 22. Libéria, Nigéria, Serra Leoa e Guiné já contabilizam mais de 2,6 mil casos e, recentemente, a República Democrática do Congo também passou a integrar a lista de países infectados pelo vírus Ebola. Notícias do Rio. Espaço 2000. Presidente da Câmara é intimado pela Polícia Fazendária a depor. A ligação entre o mesmo com a entidade trouxe a delegada Tatiana Ribeiro, da Delegacia Fazendária Delfaz do Rio de Janeiro, pediu nesta sexta-feira, dia 20, nesta terça-feira, corrijo, dia 26/8, a colaboração do presidente da Câmara dos Vereadores, Jorge Felipe, do PMDB, nas investigações das empresas Space 2000 e SCMM, que prestam serviços terceirizados à Casa Legislativa. A delegada intimou Felipe a prestar depoimento na condição de testemunha e instaurou inquérito para apurar o crime de fraude em licitações na Câmara Municipal. STF nega prisão domiciliar a Roberto Jefferson. O Supremo Tribunal Federal, STF, rejeitou nesta quarta-feira, dia 27, por 5-3, a concessão de prisão domiciliar para o ex-deputado federal Roberto Jefferson, delator do esquema do Mensalão, condenado a 7 anos e 14 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Jefferson cumpre pena no presídio Ari Franco, no Rio de Janeiro, desde o mês de fevereiro. A defesa do ex-deputado argumentou que ele tem problemas de saúde e que o presídio não oferece condições para ele se tratar e nem a alimentação adequada. O relator do recurso, ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela manutenção da prisão com base em laudo médico que afirma a desnecessidade de prisão domiciliar. Os ministros Carmen Lúcia, Celso Melo, Teori Zavascki e Rosa Weber votaram com o relator. No entanto, Roberto Jefferson continua a cumprir o período em prisão fechada. Candidatos a presidente da República participam de primeiro debate na TV. Os candidatos a presidente da República participaram na noite desta terça-feira, dia 26, do primeiro debate entre os concorrentes, realizado pela Rede Bandeirantes. Dilma Rousseff, do PT, Marina Silva, do PSB e Aécio Neves, do PSDB, entre os candidatos Eduardo Jorge, do PV, Levi Fidelix, do PRTB, Luciana Genro, do PSOL e Pastor Everaldo, do PSC, apresentaram suas propostas e confrontaram ideias. O debate foi mediado pelo jornalista Ricardo Boechat. No primeiro bloco, os candidatos responderam a uma pergunta de leitor do Metrô, jornal do Grupo Bandeirantes, que abordou a gestão da segurança pública e questionou qual era a proposta para diminuir a criminalidade e reprimir as facções criminosas. Mais uma notícia do Rio. Paz não se faz com o policial. Conforme foi publicado em nota no Jornal do Brasil, nesta terça-feira, dia 26, um tiroteio foi registrado nesta manhã na Rocinha durante uma visita do candidato ao governo do estado, Luiz Fernando Pezão. O episódio de violência, contudo, aconteceu em um local afastado de onde o governador fazia suas promessas eleitorais. O confronto foi confirmado pela Unidade de Polícia Pacificadora, UPP, e pela Polícia Civil. Pezão comentou a operação e se referiu ao atual momento da comunidade como sem tráfico. Em discurso, ele disse: "Vamos continuar na política da pacificação." Destaques de Nova Friburgo. Governo do estado inaugura academia de terceira idade em Nova Friburgo. Carro tomba no Parque São Clemente em Nova Friburgo. Construção de condomínio em Nova Friburgo impulsiona o surgimento de novo bairro. Concurso Curta Criativo abre inscrições para jovens cineastas. Caminhão desgovernado atinge carro e uma residência em Nova Friburgo. Polícia Militar prende duas pessoas com drogas em Nova Friburgo. E esses foram os principais destaques de Nova Friburgo para você. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. A hora certa para você são exatamente 7 horas mais 29 minutos. Não se perca pela hora. Na mão do seu time e do seu esporte preferido. Vamos de notícias principais de esportes nesse exato momento. Platini pode confirmar candidatura à FIFA nesta quinta-feira. O ex-jogador francês Michel Platini vai anunciar nesta quinta-feira, dia 28, se desafiará ou não o suíço Joseph Blatter nas eleições para a presidência da FIFA, que estão marcadas para o primeiro semestre do ano que vem. O mandatário da UEFA confirmará sua decisão, durante um encontro com as 54 federações que compõem a entidade europeia e que marca o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Europa elege o craque da temporada. O melhor jogador do continente na temporada 2013-2014 será conhecido nesta quinta-feira, dia 28, em Monte Carlo, no Principado de Mônaco. Os indicados no prêmio organizado pela UEFA são o goleiro alemão Manuel Neuer e do jogador Munique, e também do atacante holandês Robben. Também o Bayer e o atacante português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid. O atual detentor do título é o francês Ribéry, atacante parceiro de Robben e do Bayer. Jogadores sul-americanos perdem espaço na Itália. Sem o peso de tempos passados e também em menor quantidade, as contratações de jogadores sul-americanos vêm perdendo espaço no campeonato italiano, que inicia sua temporada neste final de semana. Dos 126 milhões de euros gastos pelos clubes, da Série A com reforços, apenas 12% correspondem a atletas da América do Sul, o número mais baixo dos últimos 20 anos, segundo a imprensa local informou. De acordo com o Campeonato Brasileiro, Vasco teve empate com o ABC no São Januário, no Rio de Janeiro, ontem por volta das 7 horas e 30 minutos ocorreu esse empate aí, né? E agora Copa do Brasil 2014. Também tem aí a jogada Cruzeiro contra o Santa Rita. No Mineirão, Belo Horizonte, está ocorrendo agora às 7 horas e 30 minutos. E também tem o América contra o Atlético Paranaense, também no mesmo horário, está ocorrendo agora. E também o Bragantino

todos vocês que estão graduando aqui na Estácio Nova Friburgo, seja qualquer graduação, e também o pessoal de publicidade, propaganda e também o pessoal de jornalismo. Vai para todos vocês com muito carinho e também para o pessoal que vai ouvir esse programa exclusivo nas redes sociais. Reserva pra mim uma vida de tédio ou diversão sem fim. Ser o primeiro a nunca envelhecer, não precisar de ninguém, não ter nada a perder. Se você hesitar, a vida vai passar. Solitários, rejeitados, esquecidos. A vida é inventada e descoberta. Eu não tenho as respostas e também não sei se essas são as perguntas certas. Respostas e também não sei se essas são as perguntas certas. Se você respostas e também não sei se essas são as perguntas certas. rotina é diferente, mas podia ser. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. O programa legal seguindo aí com esses sucessos especialmente para você. E vamos seguindo em frente com esse programa legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. Esse é um momento especial onde o Programa Legal transmitirá a você as melhores mensagens de reflexões, meu amigo e amiga ouvinte. Mensagem de reflexão para você e para o seu dia. Reflita: a persistência é a força geradora da vida dentro de nós. A persistência é o combustível para as grandes realizações. A persistência é a fé que nos faz acreditar no impossível. A persistência é a coragem que nos faz enfrentar obstáculos que parecem maior do que nós. Persistência é a garantia de vitória após combate. Seja persistente, porque enquanto existir vida, nada é impossível para aquele que persiste, ignorando o impossível e acreditando em Deus. Então, se você está tentando ser um vencedor e vencer na vida, mas está encontrando dificuldades, não desista. Comece a mostrar a sua força, demonstre o seu caráter, as suas habilidades, e comece a persistir, pois com persistência você vai vencer e com certeza você será mais que um vencedor. Então, não se julgue como um derrotado, seja um vencedor. Então, se você quer se tornar um vencedor, venha ser um vencedor junto com a gente. Sugestão, programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. E

como ficou popularizado principalmente após as reformas das décadas de 60 e 70. O saber superior deve ser adquirido mediante o uso de codificações, sistemas, modelos e símbolos da semântica científica e, por isso, foge à praticidade do dia a dia e se reserva aos que disponham de condições especiais para abordá-lo. Então, o primeiro ensino superior surgiu por volta de 1808. Isolado e de forma profissionalizante, assim veio se desenvolvendo para os modelos atuais, a qual antes só quem poderia ter é quem tinha condições de arcar com esse tipo de modalidade educacional e profissional. Hoje, nos dias de hoje, todo mundo, seja quem pode e quem não tem condições, seja através do Enem, FIES e demais programas do governo federal e Ministério da Educação, hoje tem o direito ao ensino superior. Então esse era o Você Sabia de hoje, aqui no programa Legal, sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. Primeira do dia. Você está ouvindo Rádio Estação. Primeira do dia. O menino vira para a mãe e fala: mamãe, mamãe, na escola me chamaram de mentiroso. E a mãe responde: cale-se que você nem vai à escola ainda. Segunda do dia. Qual a diferença entre um político e um cachorro atropelado? Resposta: antes do cachorro, há marcas de freadas. Terceira do dia. Se você está se sentindo sozinho, abandonado, achando que ninguém liga para você, resposta: atrase um pagamento. Quarta do dia. Por que a loira fala o telefone deitado? Resposta: para não cair a ligação. Quinta e última do dia. Mais uma vez, do menino. O menino vira para a mãe e diz: mamãe, mamãe, me leva no circo. E a mãe responde: não, filho. Se querem te ver, que venham aqui em casa. Oi, amigos. Aqui é o Adam, príncipe de Eternia. Eu sou o He-Man. Quando eu ergo minha espada e digo: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Eu me transformo em He-Man e adoro ouvir a Rádio Estação. É a melhor rádio que eu já ouvi. Escutem vocês também, que vocês vão ficar fortes, assim como eu. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. O programa é legal, juntinho com você, não é mesmo? E vamos agora... a previsão do tempo de hoje. Previsão do tempo. Cordeiro. Essa quarta-feira foi de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde. E à noite a mínima foi de 15, máxima de 27. Nesta quinta-feira será chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 16, máxima de 23. Sexta-feira nublado com abertura de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite, mínima de 13, máxima de 19. Sábado, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, mínima de 12, máxima de 22. Domingo, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 10, máxima de 27. Cantagalo, quarta-feira, sol com algumas nuvens. Houve pancadas de chuva à tarde e está ocorrendo agora à noite, mínima de 16, máxima de 28. Quinta-feira, chuvoso durante o dia e à noite, mínima de 17, máxima de 24. Sexta-feira, nublado com aberturas de sol à tarde, pode garoar de manhã e à noite, mínima de 14, máxima de 20. Sábado, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, mínima de 13, máxima de 23. Domingo, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 11, máxima de 28. Cardoso Moreira, nesta quarta-feira, foi de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21, máxima de 29. Quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 19, máxima de 24. Sexta-feira, nublado com aberturas de sol à tarde, pode garoar de manhã e à noite, mínima de 18, máxima de 22. Sábado, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 15, máxima de 25. Domingo, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 15, máxima de 27. Em Nova Friburgo, quarta-feira foi de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde, prosseguindo assim durante a noite, mínima de 14, máxima de 24. Quinta-feira, chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 9, máxima de 17. Sexta-feira, nublado com aberturas de sol à tarde, e pode garoar de manhã e à noite. Mínima de 11, máxima de 11. Sábado, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens, mínima de 5, máxima de 15. Domingo, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer, as nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 6, máxima de 18. Cachoeiras de Macacu. Esta quarta-feira foi de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 17, máxima de 24. Quinta-feira será chuvoso durante o dia e à noite, mínima de 15, máxima de 22. Sexta-feira nublado com aberturas de sol à tarde, pode garoar de manhã e à noite, mínima de 13, máxima de 21. Sábado, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, mínima de 11, máxima de 23. No domingo, será dia de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 13, máxima de 27. Para Nova Friburgo e toda a região serrana, a estimativa da umidade relativa do ar varia entre 40% e 87%, com possibilidade de ventos, trovoadas e também pancadas de chuva pelos próximos dias. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos seguindo aí esse programa legal. A previsão do tempo foi passada para você. E agora... Saiba tudo sobre o seu curso e sobre a Faculdade Estácio e tenha ótimas opções de participar de estágios e empregos na sua área de graduação. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, oportunidades de empregos e estágios. Operador de caixa em Nova Friburgo, promotor de merchandising, ambos. Não, um em Nova Friburgo, o primeiro, operador de caixa, o segundo, promotor de merchandising, empresa não justificou o local e nem o nome da empresa, só está justificando que é no Brasil. Mas vamos para as próximas. Essas são as vagas mais recentes. Então as demais vagas é caixa em Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu, auxiliar de aprendiz de auxiliar de mecânica automotiva diesel em Nova Friburgo, assistente acadêmico em Nova Friburgo, assistente administrativo também em Nova Friburgo, atendente em Nova Friburgo, telefonista em Nova Friburgo, atendente balconista em Nova Friburgo e atendente administrativo também em Nova Friburgo. Todas essas vagas em Nova Friburgo, Cachoeiras e região serrana, você pode encontrar no portal indeed.com.br. Cadastre ou atualize o seu currículo e candidate-se a uma dessas vagas. E para você que é graduando Estácio Nova Friburgo, entra lá no portal vagasestacio.com.br. Cadastre que atualize o seu currículo e dispute a uma das vagas que venha estar de acordo com seu perfil. Isso é válido somente para quem é graduando Estácio Nova Friburgo. Estação Especial. E é isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. O programa legal está chegando agora nesse final, nesse exato momento. Agradecer aí o seu carinho. Um forte abraço para você. Até breve. Até a próxima edição. Com certeza, com muita saudade, mas na esperança de chegar aqui na próxima edição com muito carinho, muita alegria para apresentar mais um programa legal especialmente para você. Um forte abraço e dedico esse programa legal a todos os meus amigos no Facebook, no Twitter, em qualquer rede social, em qualquer canto, seja da região serrana do estado do Rio de Janeiro, seja daqui da Estácio Nova Friburgo e seja de qualquer canto do Brasil e do mundo. Um forte abraço, o programa legal, a sua companhia na universidade se despede de você com um forte abraço e fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé, sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.